já doeu. Mas hoje não dói mais. Sucesso, Manquibel! Dando fez. Alô, Elinho, aqui a paixão. Isso aqui é Manquibel ao vivo. Tanto faz. Sucesso pra você. O nosso amor calejou. Apanhou que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta. E o meu coração te esforçou. Não tem mais eu e você. Tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Foi, mas não é mais. A minha notificação preferida. Foi, mas não é mais. O número um da minha vida. Mas eu já perdoei você. Mais uma que é sucesso, Manquibel. Vai! Tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que eu agora só pensei em você. Não é que eu esteja apaixonado. Eu tô falando sério. Ele é sua que vem. Essa é a galera. É que eu agora só pensei. Não é que eu esteja apaixonado. Eu tô falando, secou o que? Dormi de conchinha, nem pisarei. Deus me livre, mas quem me dera. Posta foto junto. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas nem você vinha. Manquibel te espera. Vai! Não tô me reconhecendo. Alex Bolinha, parceiro, bora com você, bora Rodrigo Amada, 2020 aí chegando. Daí coção, é que eu agora só penso. Não é que eu esteja apaixonado. Eu tô falando sério, eu não quero ninguém. É que eu agora, bora meu parceiro Wellington. Eu tô falando sério, eu não quero. Bora, Maurício! Dormi de conchinha, nem pisarei. Deus me livre, mas quem me dera. Posta foto juntos, contatinho já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você ia. Vou tomar uma, bora! Eu tô com pressa, como é? Caizinho do posto, bora tomar um, meu parceiro. Eu tô com pressa, mas se você vier, Manquibel te espera. Mais uma aqui.